League Sponsor. Ouvíamos o Emicida con a faixa Emicidio. Quería falar sobre a viñeta do Valores Fora do Eixo, que as inscripções son até amanhã. E vamos a seguir falando con Alessandra do Macondo, que ela vai falar un pouco da Semana Audiovisual de Santa Maria. Oi, Alessandra, está aí? Oi! Aquí Leandro do Buenos Aires Experimental. Quería que un poco sobre OCEDA, sobre la semana de audiovisual en Santa María, que presente un poco el proyecto para gente. Ok. A OCEDA comenzó esta semana, comenzamos la segunda-feira con una programación aquí en Santa María, para las artes integradas, que es lo que a gente trabaja com artes visuais, teatro, música, e agora estamos tentando fomentar a criação do nosso núcleo de audiovisual. E acreditamos que através da seda a gente vai conseguir colher bastante fruto nessa área. Então, posso te falar um pouquinho da programação, então? Seria massa. Isso, a gente está com duas oficinas, uma oficina de coletiva de criação audiovisual, ministrada pelo coletivo audiovisual Pão com Ovo Filmes, que começou nessa terça-feira e vai até sexta. Estamos com a oficina de experimentação audiovisual Faça Você Mesmo, ministrada pela Carolina Berger, que começou na segunda e também vai até sexta. E junto a isso a gente está com uma programação noturna, bem diversificada, assim, além de festas, mostras de vídeo, mostra fotográfica, mostra de cinema e uma performance audiovisual na Sala Dobradiça. A gente, segunda a gente fez uma abertura lá no SESC, que é uma parceria nossa aqui na cidade, mostrando uma sessão de arte, que a gente chamou de outra metragem, que foi a promoção da Sala Dobradiça. E também uma mostra fotográfica, chamada Cinema. E na terça-feira, ontem, a gente teve um cineclube especial do Macondo, às 22 horas, um horário assim, bem inusitado para o cineclube, mas que mesmo assim lotou de gente, estava muito legal a discussão. A discussão chamou Potências do Falso e Subversão da Autoria, com o Jamer Guterres de Mello. Daí estava toda a galera lá, o Rafa, do Massa Coletiva, e o Léo, BR, estão aqui também, participando, colaborando na semana. Está sendo muito legal, assim, e hoje, na quarta-feira, no Macondo lugar, a gente vai ter o lançamento do DVD Macondo Circos 2009, que foi feito pela galera da cobertura colaborativa. Daí o pessoal vai estar lá para comentar como foi feito o DVD e tudo mais. Depois a gente vai ter uma amostra de cinema do Clube Fora do Eixo. Do Clube Cinema Fora do Eixo, perdão. Daí o Rafa e o Léo também vão falar alguma coisa, vão comentar. E depois a gente vai ter também o lançamento de um clipe da Rinoceronte, que foi feito de maneira colaborativa durante um show que a gente realizou aqui em Santa Maria, onde cada galera que tinha sua câmera de celular ou câmera na mão gravou um pouquinho e depois foi editado pela galera da cobertura colaborativa e vai ser mostrado hoje o resultado final. Amanhã, na quinta-feira, a gente tem a nossa noite chamada Pacotinhos de Seda. E aí vai ser festa, uma festa chamada Samba Esquema Novo, um espetáculo teatral da companhia Teatro de Bolso, pessoal do palco Fora do Eixo, e a mostra fotográfica Macondo Circos Grito Rock, uma exposição colaborativa, com a curadoria do Lucas Baixo, que também faz parte da nossa comunicação. Na sexta-feira, a gente vai ter uma performance audiovisual na Sala Dobradiça, feita por dois artistas, artistas visuais, o Fernando Codevilla e o Rafael Berlesi. Aí no sábado a gente vai ter a apresentação do Clube de Cinema do Fora do Eixo pelo Rafa e pelo Léo. E depois um debate, uma amostra dos resultados das oficinas com toda a galera que participou e uma avaliação da seda da semana aqui no Macondo Lugar. E uma festa de encerramento à noite com duas bandas, a Valentinos e a Gullivers aqui de Porto Alegre. E a programação é isso aí. Oi? Legal demais, Alessandra. Só queria fazer um insight aí, que no dia desse show do Rinoceronte, eu tava fazendo a monitoria aqui, a gente transmitiu via web rádio, foi muito legal. Depois eu quero ter acesso a esse produto final aí do vídeo. É legal falar que esse vídeo vai ficar também na rede depois para baixar. E o DVD do Maconto Circus também vai ficar num site para que a galera possa baixar ele todinho. Legal. Vai ter um lançamento físico e virtual hoje. Entendi. Alessandra, um dos diferenciais aí dessa seda aí de Santa Maria é a interação com o teatro, né? Primeira vez fazer uma interação na seda do audiovisual com o teatro. Queria que você falasse um pouco disso. Além da interação com o teatro, a gente está com a interação bem forte também com as artes visuais, né? Com a parte de videoarte, que é onde acho que a gente... Eu acho que assim, o audiovisual, ele acaba juntando um pouquinho de todas as áreas, né? Tanto artistas visuais como o pessoal do teatro, quando, por exemplo, há um clipe, sabe? Você pode filmar um clipe usando a galera do audiovisual, você vai precisar de figurino, de cenário... do artista plástico, do cara do teatro, sabe? Assim, usando um exemplo bem básico. Então, a gente vê que, além disso, há uma interdependência nessas áreas, até porque a galera da comunicação também utiliza muito o audiovisual, né? Nas artes, se trabalha muito com videoarte. E tem uma oficina nossa que está bem focada em vídeos pessoais, né? Que é essa da Carolina Berger, que é a Faça Você Mesmo. Além dela salientar o acesso às tecnologias, o acesso também à criação, que cada pessoa pode criar e produzir seu próprio vídeo. Né? Eu acho que é isso, assim, a integração para mim ela é bem forte nessas áreas, e ela pode ter um resultado bom. Quando tu fala em audiovisual, o audiovisual pode ser o que vai unir também essas áreas. Nós temos uns projetos aí, né, já que estão juntando todas as áreas, inclusive, a gente tem uma peça que a galera do palco está aprontando aí, está ensaiando, que vai unir as artes plásticas, o audiovisual e o teatro, e a música, todas com a criação coletiva. Foda demais isso. Alessandra, fala um pouco agora de como foi a pré-produção de toda a seda aí, como foi a movimentação, os preparativos, e dá um pouco desse feedback em relação aos primeiros dias, já que aconteceu ontem, né, já teve atividade e tal. Como que foi esse primeiro momento aí? Certo. A preparação a gente começou há mais ou menos um mês e meio atrás. Daí a partir de uma reunião que a gente fez, eu fiz com o Rafa. E a gente, bom, vamos fazer a seda, né? Temos que fazer, porque eu acho que é um momento em que pode ser um novo pontapé inicial para a gente criar um núcleo de audiovisual. Porque até então a gente tem apenas o cineclube e o nosso audiovisual ele funciona muito atrelado à comunicação. Nós não temos ainda um núcleo de produção e criação. Então a gente acreditou que através da seda pudesse acontecer. E eu acho que o maior feedback que a gente já teve hoje, apenas recém no terceiro dia, nós tivemos a notícia que uma das oficineiras, a Carolina Berger, que é cineasta, ela entrou total para o coletivo e abraçou a causa de tocar o audiovisual no coletivo. Então, hoje, o resultado dessa oficina dela disse que vai ser o primeiro trabalho do núcleo de audiovisual do Maconto Coletivo. Então, até agora, esse foi um dos frutos mais... bem, a gente adorou, entendeu? Saber nisso no segundo e terceiro dia de festival, a gente já pode contar com alguém que vai... um grupo de pessoas que está participando de uma oficina que vai virar o fomentador de um núcleo audiovisual aqui no Maconto Coletivo. Isso foi muito joia, assim. Massa. Gostaria que fale um pouco para as pessoas que não conhecem Santa Maria e o Macondo, um pouco dos espaços onde vai ocorrer tudo, e um pouco dos conteúdos das oficinas e outras atividades. Os espaços, a gente está fazendo as oficinas no SESC, que é um grande parceiro nosso, e no Macondo Lugar, e na Sala Dobradiça. Além da seda, está acontecendo aqui em Santa Maria também a semana, o festival Santa Maria Vídeo Cinema. Então, desculpa, há umas apresentações na praça, em praça pública de cinema, e a gente a nossa programação, a gente noturna, está começando depois. Por isso ela está sendo numa conta lugar. A programação noturna toda numa conta lugar a partir das 22 horas. Depois dessa mostra que ocorre na praça. E o conteúdo das oficinas, a oficina coletiva de criação audiovisual do coletivo Pão com Ovo, eles estão trabalhando desde a produção de um filme até a finalização. Então eles são entre 8 e a cada dia um está dando alguma coisa sobre a sua área. Ontem a primeira foi sobre produção, aí hoje já foi sobre animação, então eles vão indo e vão chegar na edição, e no terceiro dia, no quarto, daí no último já vai ser sobre finalização, então vai ser algo bem completo essa oficina, completo em termos de tu entender como que se faz um filme. E a oficina da Carol Berg está sendo uma oficina bastante voltada para a criação de vídeos pessoais. É bastante criativa e bastante de ideias do artista visual se valer do audiovisual para produzir o seu trabalho, de performance e de atuação, tudo meio junto. Assim. Eu acho que essa oficina ela é bem importante, justamente porque ela dá essa liberdade de criação para quem está fazendo. Além disso, ela está sendo feita com câmeras pessoais, sabe? Que isso, assim, a gente vê que é um adendo, assim, para te ter acesso, né? Tu pode fazer o teu vídeo com a tua câmera, seja ela de celular, de boa qualidade ou de baixa qualidade. Massa, super claro. Gostaria de saber um pouco, uma pergunta que sendo porteño não posso não fazer, que como foi aí a troca com o coletivo Sintomática no congresso Fora do Eixo Sul e que fale aí um pouco das ideias e o intercâmbio com a Argentina. E foi muito rica, né, a participação deles foi muito, muito rica, tanto que essa oficina da Carolina Berger, ela está fazendo um trabalho em cima de uma música dele. A finalização, hoje foi escolhida a música da oficina, foi uma música escolhida do Gomes, que é do coletivo Sintomática. Para cá veio o Gomes e a Rúlia, que participaram do congresso agora, e aí afinaram uma série de parcerias, inclusive a co-realização do Festival Macondo Circos em novembro. Então eles vão estar vindo para cá, talvez uma semana antes do Circos, para coproduzir junto com a gente, para idealizar e para pensar o conceito do Macondo Circos em conjunto. Eu acho que a gente vai ganhar muito com isso. E eles, como eles são um coletivo também focado em artes integradas, performance ligada à música, artes visuais e tudo, então esse conceito do Macondo Circos vai ficar muito forte esse ano com a presença deles. Nossa, Alessandra, foi um prazer conversar sobre a Cedo com vocês. Uhum. Com você, né? Eu queria deixar registrado aí que é sempre bom receber todas as informações, ver que vocês estão pilhando demais o Macondo, sempre. Uhum. Pilhando de coisas, bombando o Brasil inteiro. É um incentivo muito grande sempre falar com vocês e ver que tá dando certo. No Liga os Pontos, viu? Legal, obrigada, viu? Só para dizer uma coisa também que é importante, que hoje nós tivemos a confirmação que a galera do Palco Fora do Eixo aqui tem uma sala para ensaiar da prefeitura. A Cláudia mandou... Parabéns. É bonitona, né? Valeu. Muito obrigado o apoio também de vocês e legal participar aí. Valeu demais, manda um abração na Cacau aí e no resto da galera toda aí do Macon, viu? Pode deixar, abração aí pra todos. Um beijo, agora a gente de som, vamos escutar o lendário Chuck Curly Man com a música Chicken Flow, é uma banda, uma monobanda que tocou no lançamento do Macon dos Circos, 2010, um DVD, vai sair agora, né, durante a seda. E logo depois a gente vai ouvir Valentinos, com a música Tardes Frias. Também tocarão, eles vão tocar também no show de encerramento da Seda 2010 lá em Santa Maria. É isso aí, bora de som. Ligue os pontos. muito bom, na frente, transmite. Web Rádio Fora.